estar sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Isaías 61:1. Satisfação, conexão, contagem, Minas Gerais. Na humildade ministrando o amor que nos satisfaz. Em rimas fortes, graves que penetram o coração, bombardeando Satanás. Aqui é rap cristão. É nós MDB que tá chegando, acredita, trazendo a palavra em forma de rimas. Esse é nosso chamado, essa é a nossa sina. Levar o evangelho para alcançar famílias. Se liga, irmão, aqui o papo é reto. É muito mais que se imagina, não é só um objeto. O mundo mostra a fita que é pura ilusão. E hoje em dia o que se fala é a tal da ostentação. Mas o mundão tá cada dia mais violento. Vemos e ouvimos casos de um cotidiano sangrento. É pai matando filho, filho matando pai, por causa de dinheiro ou algo a mais. E até quando está disposto a viver com tudo isso? Se a busca pela verdade só nos levam a Cristo. Eu não preciso de fama, Land Rover ou Camaro. O que preciso é Jesus, meu forte aliado. Então se liga, João, e escuta o que digo. Entregue agora mesmo a sua vida a Jesus Cristo, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele te livra dessa pá de fita. É melhor encontrar agora o dono da paz, porque daqui 5 minutos pode ser tarde demais. Lado a lado, meu parceiro, tamo junto nessa treta. Se pá chamar nós, aqui é fogo no capeta. O mundo foi cegado na fumaça da ilusão. Os valores se invertem na corrida por cifrão. Mas aquele que se humilha, a misericórdia alcança, sabendo que pra vida só Jesus é esperança. Me sinto inconformado com tudo que estou vendo. As quebradas dá suspiro de choro e sofrimento. Apocalipse 1, versículo 7. Volta logo, Senhor. 1977, a luz brilhava em mim. Desde o momento em que eu nasci, uma promessa se cumpria. Mas muitas vezes a vitória certa é alcançada com ferida. Siga em frente, não desacredito. Deus em que confio quer mudar a sua história. Ele me tirou da lama e hoje vejo a tua glória. Oração nunca é demais, vale a pena. O que você planta hoje, tu verás a colheita. Desafiar o gigante sozinho nesta, eu não vou na minha frente. Nesta guerra vai o grande, eu sou o cipá. Uma ideia de resposta eu vou te dar. Quando Jesus entrar na casa, o milagre é pra já. Vamos lá, chega pra cá, cola com nós, irmãozão. Em verdade eu te digo, é glória e muita unção. A diferença do mundão é morte e destruição. Se der espaço ainda hoje, alcançarás a redenção. Não tem oitão, não tem PT e nem cachimbo nas mãos. O impossível é conquistado com o joelho no chão. Jesus acalma a tempestade e caminha sobre o mar. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas só cabe a você correr ou continuar. Viver uma vida de misérias ou promessas alcançar. O crack está aí, a iniquidade logo aqui. A AIDS passa a ser fingir, o sistema tenta te oprimir. Mas nós seguimos na missão, é liberdade, negão. A salvação é proclamada, abre o seu coração. O filisteu incircunciso pode até se levantar, mas em nome de Jesus ele não resistirá. Mas aquele que se humilha, a misericórdia alcança, sabendo que pra vida só Jesus é esperança. Me sinto inconformado com tudo que estou vendo. As quebradas dá suspiro de choro e sofrimento. Apocalipse 1, versículo 7.